92 76, solo 14, livre direito, 21 decimal 1, solo. Approach, contact the tower on 118 decimal 95. Denied, sir, 10-9. Solid Tower, good evening, down 3398, final approach, runway 10. Roger, 3398, clear to land runway 10, wind 080 degrees, 10 knots. Copy, clear to land 10, down 3398. Sul 28 após estar em 2766, desça para 2500 pés, QNH 1093. Comei 13 após ETAP 366, né? Firma, após ETAP 366, para final da reunião. Ok, então desce 2500, obrigado. Catch 398 on the ground at 18, flip to the right and call 11 decimal 1. Right and call ground, sound 3398. 11150, contact Recife, frequency 125 decimal 45, enable 126 decimal 85. Ok, Recife 12545, enable 1685, adios, obrigado, Europa. 0-8-4. Voo no 228 autorizado, sinal do segmento de aeronave, pode passar do 366. Passará no 366, autorizado ao voo no 228. 136. Meia estabilizado, gol 228. Gol 228, complete final, procedimento em nave, chame a tua, Renault 8, decimal 900. 2895. 2895. 1895, obrigado. Salvador, boa noite, azul 4062, informação Brau. 4062, contato no radar, desça para 4.10, NH190, 13. Voe direto sem a Vitor 368, autorizado no final do procedimento terminal. Voe direto ao 3, para fazer sem a Vitor 368, foi para 4.000, voe direto. Salvador, bom dia, gol 228, final 10, baixar travado. Comando 228, autorizado pouso, pistão no 0, ventou no 00, 8 anos. Autorizado pouso, gol no 228. Negativo, 1228, solo 24, direito 21, decimal 1 no solo. 062, complete final, procedimento RNAVE, chame a sua, Reno 1890. Ok, completando RNAVE, 1895, obrigado, senhor Bolanjo. Decolar, vento 1,00 graus, 8 horas. Luiz Salvador, muito boa noite, azul 4062. 4062 azul, continua a aproximação, vai atrasação de pouso. Recente, está uma sinal de 8 milhas e meia. Decola os 32, controle 120, decimal 8. 1208, 2228, obrigado. Controle Salvador, boa noite, passarei do 2228. 2228, contato radar, suba via Arvo 1 para o nível de voo 180. Arvo 1 180, 2228. Liga o posto para o azul 4062. Azul 4062, solo aos 37, direito 211 no solo. Direita 211 no solo, azul 4062. Só 9000, contato radar, desça para 4000 pés, QNH 1013, chegada a Mari. Guarde final do procedimento em nave. 4000 pés, chegada a Mari, contato 9000. Delta 9000 após ETAP, Luiz Terra Vitor 366 para final do 366. ETAP 366, 9000. Passaria 2228, vou direto conquista. Direto conquista, 2228. 9000, desça para 2510, NNL 9003. Zero, 9000, desça para 2510, NH 1013. 2510, contacte-se via Serra Vista 369. Autorizado então, 369. Então desça para 4000, autorizado para procedimento. Ok, 4000, autorizado para procedimento, tá 9000. Peso 2228, passa 160, chama o centro, em 1260, alterna 1288.